3221 para puxa o estacionamento. Saravana Zero Bravo. Presença Chona, Teresalene, Decolar Pistino Zero, vento variável com 02 nós. Ainda é Saravana Zero, na previsão, tá chamando. Desça para 2003, registro na 09, número 2 na aproximação, estou autorizando o final do procedimento. 2000 pés, registrado no 09, número 2, autorizado o procedimento da 9102. Bom dia, contato radar, se botar o número 320 via saída São João 1. 320 via faculdade voar além do Monte Fã. Aqui São Zero, passar o 320. Lendo, tá 3171. Chama 6225, completa final e chama 3 Salvador 118, próxima 95. 118, 95, 6225. Controle, muito Bom dia, eu passarei a 2221. Passarei 2221, contato radar de colagem, suba para o nível 160. Ano 60, passarei a 2221. Passarei 2221, não tenho condições de passar a 1,5 milhas no nível 1,10. Eu estou livre da restrição na sua demora, passarei. Livre das restrições, passarei 2221. Achando a notificação, autorizado a chegar a bordo, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1.9. Ok. Puxa, na HB25, sobe 3.1, e direita, taxi de Alfa Juliette, portão 02. Direita, Alfa Juliette, portão 2, 6225. Isso é para mais um, ganha 2.5. Controle, passarei 2221, se possível, coordenar com Recife, pro direto do Sierra November Bravo Romeu. Isso mantém o nível 060. Tá, correção, gol no 093. Isso mantém o nível 360. Decimal 85, caixa 5, 125, decimal 45, gol no 093. Mantém o nível 360 e chama o Recife, frequência 1.2.85, alternado 1.25.45. E 1.25, chama o Recife, Salvador, frequência 1.18.95. 1.895, já 9.1.25, boa. Controle, passarei 2221. Está na zona 25, tráfego já avistado, pouso autorizado, pistão 0, jato variável com 05 nós, pistão 0 úmida, altimetro no 0, com 9. 29, pistão úmida, vento variando, está 9125. Eu 31971, chame Recife agora, frequência 125.1, alternado 123.8. telefone, subida Arbor 1, transição elétrica. Arbor 1, transição elétrica para o ar. Bruno 79, bom dia, chama de notificação, deixa para 4 mil pés, o ajuste chama 0 na nota. Bruno 79, 4 mil pés, 1019 na ajuste. Bruno 093. A chama de identificação desce para 5 mil pés na chave LPF e o ajuste na 0 na nota. Na 925, solo Fox 37, usando eco, taxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, 09, 25, porra. Assunto 51, 2634. Pronto, qualquer. 2630 para Confins, via alta do plano de voo, nível 360. Subida a Borono, transição aliás, curva direita para a decolagem, transponde 5154, controle 120 do sinal 8. Autorizado para Confins, nível 360, rota conforme o plano. Comanda 10 na Arborono, transição aliás, a primeira curva direita, acionado 5154, chama 1208 controle. Portão 3, chama o Cuxa Beca Sonoré. Demorado, vai, Cuxa Beca 2759, está atrasado a final do procedimento, desça para 2003, 1099, informe sobre os hábitos. 2019, pode ir lá, Duna. Número 1 na aproximação. Roger, Duna, 2019, Duna, 759. Adianta 3953, informação Wolf, Rio 347. 3153, 30 Galeão, já rota de plano de voo, nível 340. Subida São João em letra, transição Doppler, curva direita após a decolagem. Transpondo 5156, controle 120, decimal 8. 340 atualizado, decola da São João, Leda, Doppler, curva direita. 5156, transponde, controle 208. Chamando a primeira aerovia, 2244, 3163. Batido. Porto 9, chama para Chibeca, Sonoma. 526, desce. 526, livre para Chibeca, Sonoma, chama para. Atrata. 3163, Porto 9, chama para Chibeca, Sonoma. Vai aí, obrigado. Direto Barreiros e chama agora Recife, frequência 128.8, alternado 135.3. Desce 128.8, alternado 135.3, 3221. Eu tenho para 160. Aqui. 1093, vista para 2010, ajuste 919, está autorizado o final do procedimento, número 2, na aproximação. Coronado, ILS 5759. 5759, computacional, chama o Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, 97, Coronado. Oi, Salvador, bom dia, Gona 759, uma milha e meia para a Serra. 759, peço registrado, pouso autorizado, pistão 0, zero variável com 029. Senhor, pouso pistão 0, Gona 759. Para registrar, o azul 526, com 838, com a autonomia 430, alternando o galeão. O 5926 está desautorizado via Índia, com para chamar para fazer colagem, ajuste no 0, com 9. Ajustado no 0, 9, via Índia, com para chamar para fazer colagem, ajuste no 0, com 9. Ajustado no 0, 9, Solo 52, livre via Fox, taxi via Alfa, Juliette, portão 3. Fox, Alfa, Juliette, portão 3, ao 3, portão 7, segurado. Sete, essa identificação via DF, deixa para 4.6, ajuste na 019. Salvador, bom dia. O Golo 093. continua em aproximação, vai de pista livre, ajuste no 0, 1, 9. 351-26, chame já seja agora a frequência 128-18, alternar 135-3. Vai chamar sempre Recife 288, alterna 1353. Ajuste com 126. Como você disse, falou no final do procedimento, deixa para 2000, ajuste no 099, estava estabilizado. Para 2000, com 2019, pode estabilizar na 3507. para o táxi Thiago Fatal. Zona 53, decolado ao 07, deixando agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 225, pronto para a cópia. Controle Sam, 3153, bom dia. Controle 153, bom dia, contato radar, 5340, via Salvador. Via Salvador, 340-303. Saída Sambo 1, transição Motiva, pista em uso no zero, transponder 5175, frequência do controle Salvador em 120.8, azul 4201. Transponder 5175. Atendimento azul 4201 no portão 1 no chão e pronto para pushback acionamento. Chinema 225, pronto para a cópia. Alfa Romeo Charlie Alfa Tango. Ciente, por gentileza, poderia confirmar se você se encontra na Bata ou na Baeté? Parte 4 ou parte 5, senhor? É parte 5, ciente, táxi aprovado, chama a intercessão para Papa, para Romeu Charlie, Alfa Tango. De 1,40 graus com 04 mais que legal na 09, chame fora do solo para o meu hotel, meu golfo. Charlie Alfa Tango, taxi a baixa altura até a cabeceira 1,7, aguarde as pessoas da cabeceira 1,7 para o meu Charlie Alfa Tango. Oi, bom dia, tá 357 e a Serra Baixa Cidade. Projeto 3597, tráfego avistado, Quiringal no 09, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,40 graus, 05 nós. Reporta um tráfego, o Alfa Sierra 50, irá decolar da sua esquerda, se afastará à sua esquerda também, não interfere com seu pouso autorizado, pista no 0, 3597. Contato com o Zona 10, centro do tráfego, 350. Alô, 7, Serra Fatal. Boa noite, Charlie Alpha Tango, autorizado a decolar para o ADR Magento de 190, correção 140 grau 059, que negão 019, chame fora do solo, Charlie Alpha Tango. Tá, mas vou estar fora do solo, provavelmente 500 pés, sabe qual coronel está tendo. Copiando, Papa Romeu Hotel, Romeu Golf, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, tem um bom voo, senhor. Vai chamar o controle, graças a Deus. Passando para o Tango, reporte do Romeu, Robson 44, decolando agora da Inemar, comprou o whisky, o chame na curta final do, da Inemar, o Charlie Alpha Tango. Passando na curta da Inemar, tá? No solo zona 1, libera a pista próxima, interseção à direita, taxi aprovado via Alfa e Juliette, até o portão 07, nesta frequência, 3597. Autorizado, via Eco Alfa, Juliette, portão 7, tá, 35, zona 7. Papo Romeu, Charlie Alpha Tango, estacionar a frequência livre, o Tango. Dois Salvador, chame 62, Zona 1, informação hotel, pronto para a cota. Pelo 2, Zona 1, aguarde cota, Galeão, senhor, eu coordenar o seu nível, a aerocorreção. Prepare a subida, Sandro 1, transição, Bóculo. Salvo 1, Bóculo, 62, Zona 1, Xenem 225, é Torre Salvador? Prossiga. Pronto para a Copa, Charles? Estou. Xenem 225, autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Presoluma 7, nível de voo 380, saída Arbor 1, após Arbor voa Lefa, pista em uso 1-0, transponder 5174, frequência do controle Salvador em 120.8, Xenem 225. Aprovado Brasília, 380. Pela Anteluna 7. Pista no 0, Arbor 1, Elefa. Controle 208, 5174 é o transponder. 6260. Correto, protegimento, chame 225. Portão 2, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Chama na pronta, 6265. Chame 211, pronto para o cobre. Afirma, chame 211. Chame 211, autorizado para Sierra Bravo Golf Lima. Nível de voo 360. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso 1-0, transponder 5177, frequência do controle Salvador em 120.8, China 6219. Autorizado Galeão, nível 3620, via rota, Apresura 44, segura para a noite, 7 volto. Cola da 10, segura Sanvo 1, transição Doclo. 1177 transponder 208 controle, chamamento de 9. 0211, 3.5, chame o condutor pronto para o pushback de acionamento. Chame o Recife agora, frequência 125.1, alternado 123.8. Bola 233, acionando a notificação, deixa a via aberta para 4.3, ajuste 1.0, 1.9.